os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. E tem muito mais. O single Saved by the Bell teve um relativo sucesso. Enquanto isso, Barry e Morrissey continuaram juntos como Bee Gees. Seu álbum, Cucumber Castle, coincidiu com um especial da TV inglesa. Logo depois, Barry e Morrissey se separaram. A reconciliação viria com o tempo. Barry uma vez ressaltou que, se eles não fossem irmãos, eles provavelmente nunca voltariam a tocar juntos. O álbum Two Years On parecia mais antologia de três solistas do que um grupo. Bee Gees, Don't Forget to Remember. 1970. Take me out of my home. Beatles, Rain. 1966. Carpenters, Every Shalala. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Yesterday once more. Makes today seem rather sad. has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing still It's yesterday once more. A música que colocou Morris Albert no topo das paradas foi Feelings. Essa música foi tema da novela Corrida do Ouro, da Rede Globo, em 74. A partir daí, o sucesso não parou mais, invadiu as rádios do país, sendo tocada a todo momento. Uma versão em espanhol, chamada Sentimentos, vendeu milhares de cópias na América Latina. Morris gravou um LP nos Estados Unidos, onde também ganhou o disco de ouro, tendo Feelings como faixa principal. Na Inglaterra, conseguiu um disco de prata. Vale lembrar que ele teve que adotar nome inglês, por exigência da gravadora Copacabana Beverly Discos. Entre os astros que regravaram Feelings estão nomes como Frank Sinatra, Johnny Mathis, Bobby Winton, Andy Williams, Dionne Warwick, entre as orquestras Paul Mouryat e Ray Conniff. Aliás, Feelings está entre as músicas mais regravadas de todos os tempos. Ao todo, vendeu cerca de 10 milhões de cópias pelo mundo afora. Outros sucessos de Morris Albert, só que em menor escala, foram Conversation, em 77, e She's My Girl, em 78. Morris está há anos radicado no exterior, onde continua se apresentando em shows. Morris Albert, She's My Girl. 1978. She's my girl when the sun goes down, when the moon comes up, when the light is out. She's my friend when I need a friend, when I want her love, I can't have it. Ooh, we got everything we need, we share everything we have, we have sadness and happiness, oh darling. Ooh, we cry and laugh every time, love all the love we feel, and we feel all the love we make. La la la la la. Na na na.

once the story's told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear. Oh, hold me dear. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All's forgotten now. We're all agora é a hora da música country. Faith Hill, Take Me As I Am. Take me ambiciosa fusão do pop, arranjos clássicos e iconografia futurista fez do Electric Light Orchestra um enorme sucesso durante os anos 70. O grupo foi formado em 1970 por Roy Wood, vocais, Jack Lynne, guitarra e Rick Price, baixo, complementados por Cliff Gibson, violino, Richard Tandy, baixo, Andy Craig, cello e Hugh McDowell, cello. Após o lançamento, no mesmo ano, de Electric Light Orchestra, Wood e McDowell deixaram o grupo para formar Wizard Price e Craig. Também partiram, sendo substituídos por Michael D'Albuquerque, baixo, Richard Tandy, teclados, Mike Edwards, cello e Colin Walker, cello. Electric Light Orchestra, Evil Woman. 1976. Goodman Brown, Special Lady. 1980. You must be a special lady. You'll be singing first time. Oh, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Just get down on some harmony, come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. Somehow I knew it would be you to change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, you snuck up from behind. Tina Charles, You Set My Heart on Fire. Andrew Donald's Save Me Now. talvez Brixton, bairro ao sul de Londres, que mistura o colorido e animação dos imigrantes caribenhos, Jamaica e redondezas, ao gelado comportamento britânico, possa explicar as centenas de personagens que já foram criados e enterrados por David Bowie. Dave Robert Jones nasceu em 8 de janeiro de 47 para ser, como já disse um clichê certa vez, o camaleão do rock. Sua vocação para mudar tudo a todo instante pode ter começado ainda nos tempos de escola. Aos 13 anos, já tocava saxofone em apresentações da escola. Em uma briga no pátio do mesmo colégio, levou o soco que deixaria a pupila de seu olho esquerdo permanentemente paralisada, involuntária marca registrada de seu visual. Ao terminar os estudos, aos 16 anos, começou a trabalhar como artista gráfico em agências de publicidade, ao mesmo tempo em que acompanhava fervorosamente o cenário mod do pop londrino, cantando e tocando seus saques em bandas como The King Bees, The Manish Boys e The Avalons and the Lower Third. Os três grupos chegaram a gravar alguns singles, sem a menor repercussão. Em 66, uma mudança digna de David Bowie. Um xará seu, Dave Jones, começava a fazer sucesso como vocalista dos Monkees. A partir daí, virou Dave Bowie e gravou mais três compactos mod pelo selo Pai, novamente sem sucesso. Dave Bowie, Space Oddity. 1973. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Thank you. No Angels, They Light in Your Eyes. Wanna know you better, wanna push you, baby, but never too far. Wanna show you heaven, wanna be like you, just as strong as you are. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight, only one mile. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be love, only stronger. I'll be loving you. 2002. Me.